3-2, 1-7, desça para 2 mil pés, ajuste no 0-1 no 1, e voa Duna. 2 mil, Duna, 1-0 no 1, grato, 3-1-7. Gente, Mike é aquático, reporta passando o farol da barra. Aqui Luiz, que decolado aos 35, corredor Axé. Controle frequência 1-1-9-35, bravo que Luiz, que de volta. Trip 5241, decolou da 1-0 aos 36, controle em 1-1-9-35, boa tarde. 1935-5241, trip, muito obrigado, boa tarde. Nada. 1-620, checa o frente, pouso, 1-30 graus, 1-19. É, você tá baixado e travado, confirma livre pouso. Confirmo, livre pouso, pistão no zero, gol 1-620. Certo, livre pouso 1-0, 1-620. Gol 1-966, papá confere, aguarde para cópia. Direto Leda, tá presente, acho que é 6327. Luiz, que é o número 10, corredor Axé, repassa fora da barra. 2 Salvador, Cordial, boa tarde, 35241, decolado na sua escuta. 119-35, companheiro. Perfeitão, senhor. Salvador, 5241 da trip, decolado na sua escuta. 5241, contato radar, sabe, mantém o 200, perfil do saída arma. 200-200, confirme o livro das restrições, 15 mil, sabe? Negativo. Não cumpre então, 5241. Confirma até 3 mil, senhora, 5241? Afirmativo. Trato. Aí 1-620, solo 6-8, libere pista direita, chame solo e 1-219. 219, 620, obrigado. Nada. É. 5241 não tem condições de cruzar 80 a 15 milhas? Afirmo, senhor. Então tá autorizada a subida. Autorizado para o 200, passou 80 a 15 milhas, 5241. Azul 4462, desce para 2 mil pés, ajuste em 1011, sem restrições. Alfa, vai seguir a viatura following através da Taxway Eco. Afirmativo, visual aqui, prossegue na Alfa, segue a following através da Eco, follow 620. Gol 1620, reporte novamente antes da Taxway Juliette. Tente reportar a Taxway Juliette, 1620. O gol 1966, está pronto para a cópia? Gol 1966, autorizado Campina Grande, nível 370, decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Lopezu 1-0, segue conforme plano de voo, aciona 5521, frequência do controle 1-119-35. 5-1. 251, receba, já metro 37, bom dia, boa tarde. Continua pessoal, fono 0-130-1212, 3217, informe checado, 3217. 3217. 66, o cotejamento correto, chamo para pushback acionamento. Papá Romeu, Quilo, Serra Lima, chegada Mari. Oi, chegando Mari. 66, mantém a posição? 1966, após passagem da aeronave da companhia sua retaguarda, está autorizado o pushback acionamento, chama plano para o táxi. 1932-17. Autorizado pouso 10, passagem 217. Gol 1620, está autorizado o ingresso na Juliette para o portão 10. Atente a viatura Follow-me no através do portão 08. Sendo autorizado Juliette para 10, atento a Follow-me através do 08, gol 1620. Gente, Papa Romeo Mike ecológica. Atento ao tráfego do Bravo de Luiz, que nessa, no corredor, no sentido oposto, mantendo o 1010. A Lima desse mantém o 060. Papatango, Bravo que Luiz, que atento ao tráfego do Mike e a Cosca, no sentido oposto, mantendo 500 pés no corredor. Cosca Golf Sierra, prossiga. Gente, Cosca Golf Sierra, reporta passando 2.500. Autorizado para ser tá? 4462 está autorizado, reporte estabilizado. 62. Patango, acho que o Golf Sierra não há tráfego a reportar nesse setor, tem frequência livre. Solos 43, liberando pista direita, chame só Leona 219. 219. 2.000 pés, ajuste 1.011. 2.011, 2.231. Voa até 3.217, livrando na sua escuta. Está 3.217, fica atento à viatura Follow-me e reporte outra vez, correção, reporte antes da Juliette. Gente, atento ao Follow-me, está 3.217, mas deve seguir o mesmo ou só ficar atento ao mesmo? Não, siga o mesmo, está 3.217. Gente, pega o Palomir e chama de sua Juliette, 290. 90 para 200. 120, 2231. Estabilizado, azul 4462. 4462, torre 1985. 1885, Boa Terra. Estou em Salvador, azul 4462, boa tarde, reporte checado 10, vento 120 graus, 129, azul 4462. 62. Bravo que Luiz, que frequência livre. Aqui é a Eco Oscar, torre 1895. Torre. Aqui está Juliette, 1297. Mas é a Eco Oscar através do Sul. Como é que é a Eco Oscar, ciente, o seu destino é com o pátio em Salvador? É, pátio 4, pistão 7. Ano 7. Você já está visual aí com tráfego Embraer da Azul na final do ano 0? Está aproximadamente 4 milhas da cabeceira no 0, já passou o marcador. Tem ele à vista? Está visual com tráfego. Pode segui-lo. Deverá segui-lo então com tráfego pela direita para o ano 7, Mike Eco Oscar. Reporte na final da 17, Mike Eco Oscar. Ok, vai seguir atrás e no curva para a direita chamar na final, Uno, da 1 ao 7, Mike Eco Oscar. Correto. Baixou e travou azul 4462. Tem pouso autorizado na 1-0, vento 120 graus, 1-12 nós, 4462. Livre pouso 1-0, 4462. Legal, 1-0-9. Nove, meia, meia, ali, mantém cabeceira no zero, gol no 966. Repi 5241, Recife, ano 260, alterna 1288. 260288, muito obrigado, excelente estado, 05241. Paparro 1000 quilo, Serra Lima, desce, mantenha 3000 pés, ajuste no 0 no 1. Que acosta, liberou o alinhamento da 1 no 0. Gente, Mike Acosta, tem pouso autorizado na pista 17, 120 graus, 10 nós, Mike Acosta. Ó, está autorizado. Siga mesmo. Prossegue. Viagem já está visual com a viatura, com o 62. Mobilizou o localizador INS 2231. 2231, Torre 1995, bom posto. Oi, Salvador, boa tarde, eu passo o 2231, estabilizado, 2231, boa tarde, continue na aproximação, no 0130, 129, 2231. 2231. Solo, a viatura está parada, a gente permanece conforme a viatura. Segue a viatura, com correção azul 4462. 966, obrigado, até volta. Até a próxima. O passarinho do 2231, informe checado, 130 com 1129. Pouso autorizado na pista 1-0, passaria do 2231. 2231, liga o pouso 1-0. desce o solo 50, fique atento ao sinalizador no pátio 4, o Mike Ecoosca, uma boa tarde. Se aproximando da Juliette, o 4462. Azul 4462, autorizado ingresso na Juliette para o portão 03. Autorizado ingresso até o portão 0362. Bom, estabilizado. Salvador, boa tarde, o TAN 3155, informação Papal, transversão São Paulo, Guarulhos. TAN 3155, a Papá confere, preparada é o Leda Bridge. Da é o Leda Bridge, na sequência. No solo 5-3, libere direita, chama o solo e 1-2-1-9 para instruções de táxi. Direita 2-1-9, obrigado. Passarelo 2-2-3-1, fica atento à viatura Follow Me, deverá segui-lo. E reporte antes da taxiway Juliette. Torre Salvador, Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, Salvador. Estamos estabilizados no localizador. Tem intenções de pouso na 17 a partir do marcador externo. Gente, reporte então no ponto ideal para mudanças de regras. Se prosseguir visual para 17, Kilo Serra Lima. Voo 966, Recife, 1-2685, bom voo. 2685, obrigado, voo 966, boa tarde. Pedro Serra Lima passando o externo, solicita a modificação da presente. Modificado 55, reporte visual na... reporte checado final da pista no 7, câmara 20 graus, comando 19, Pedro Serra Lima. Gente, agora na final do ano 7, Pedro Serra Lima. 3-1, autorizado ingresso da Juliette para o Pat 3. Ah, 3155, está pronto para o push estacionamento no portão 5. Trip 5627, está autorizado o pushback e acionamento após a passagem da aeronave da passarela, deixando pronto para o táxi. Pino Serra Lima girando final da 17, baixar travada. Ajustado, tem livre pouso no 7, 120 graus, 12 a 9, Pino Serra Lima. Lima, livre pouso. Alô, TAM 3155. TAM 3155, aguarde. Totalmente pronto, aguardando o copo e puxa. Autorizado o push para o 3155. Alô, Elta, 3155, está autorizado o push? Delta 3155, negativo o pushback, devido à aeronave que está taxiando a sua retaguarda. Está pronto para copiar? Afirmativo, prossiga. Delta 3155, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El Leda após posição bridge. Depois do 10, SMAP, direto ao Wake, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5516, frequência do controle 1199.35. 340, autorizado para São Paulo, Guarulhos, decola da Del, da 10, da El Leda bridge. Upper do 10, SMAP, Wake, conforme rota. 5 no meio, transponder e o controle central 35, TAN 3155. Pronto para o push. Sua direita. Está livre, táxi até lá. Na minha escuta, até o corte, uma boa tarde. TR da Trip, a sua retaguarda, está autorizado o pushback acionamento. Chama pronto para o táxi. Pode o Trip, puxa, só na chama o táxi 3155. Salvador, trip 5627, paga o táxi, está com 3 horas e 40, Daltana, Salvador, 56 a bordo. Trip 5627, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, no ponto de espera chamitou em 118.95, QNH 1009. 1009, via Pátio Índia, 118.95, no ponto de espera, trip 5627. Uma boa tarde, o Xané 6314, informação para o Papo, paciente do horário de entrada. Seria só possível confirmar a saída para a Petrolina, por favor? O Xané 6314, o Papá confere, prepara Momo Cogibu direto para a Petrolina. Pode confirmar, Momo? Momo Cogibu direto. Obrigado. Salvador, eu vou 9097. Vou 1097 pra cima? Vai aceitar, papá, com sua autorização, com 5. Luna 097, Papá, confere a Guate para cópia. Grato. Papá Romeu, Tango Índia Bravo, prossiga. Autorizado a alinhar e decolar da 10, 120 graus, 129, trip 5627. Segue autorizado. Número 3, aguarde, Tango Índia Bravo. Boa tarde, só na identificação, desce até o 060, chegada a MAN, reduza 2309. Focolou 03, chame controle em 119, decimal 35, boa tarde. 3935, obrigado. Você também. Azul 6918. Cópia. AP1, 6314. Chame 6314, autorizado Petrolina, nível 340. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Flock. No Perzulu 2-0, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5546, frequência do controle 1-9-35. Autorizado 340, Petrolina. Cola da 1-0, cruzar a esquerda. Saída Momo, transição Flock. No Perzulu 2-0, transponder 5546, 19-35 ao transponder. Está no 08-6-314. O Schneider 4, transponder 5546. 5546, 314. Chame 3114, cotejamento correto, chame para puxo mega acionamento. Chamará. 3155 para o táxi, 158 a bordo com 4 horas e 15, alterna galeão. Confirme o PAB ou até 3155? 1958. Então 3155, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no 0, via Pátio Inja, no ponto de espera chame torre em 1-1-8-95, sem legal no 09. Táxi na cabeceira 10, 295, Monserra, boa tarde, 3155. Gol 1097, está pronto para a cópia? Gol 1097, está pronto para a cópia? Prossigo 097. Com 1097, autorizado com fins, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda após posição bridge, onde tem seta ampla de Zulu 16. Aciona 5536, frequência do controle 1-119-35. Aprovado com fins, nível 360, decola da pista 10, curva à direita. Perfil da Dael, transição Leda, após Leda Bridge, Upper Zulu 16. Aciona 5536, o controle 11935. Gol 1097, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Grato, repórter Alma, 097. Torre Batalha, Otero 3155, próximo ao ponto da 10 km. TAM 3155 está autorizado a alinhar e decolar da 10, 120 com uma 12 nós, TAM 3155. Aqui decolar da 10, 3155. Eu. Em 500 pés, decola direto, comprou a note, aciona 0137, frequência do controle 119.35 e torre em 118.95. 35446, reduzindo 2009. Reduzindo para 2009, 5446. Índia Bravo, cotejamento correto, para acionamento, chame torre em 118.95. Tango Índia Bravo, Salvador. O seu destino está aí com proa norte, não é isso? O Cássio Mois Filho, correto? Ok, informe fora do solo. O Tango de Abraço, o senhor já está pronto no momento para iniciar? Ok, reporte fora do solo. Teremos um tráfego a estimo mais 3 minutos para passar seu vertical, mas informe fora do solo. No aeródromo, o vento é de 130 com uma 12 nós. 5 km. Tá. Oi, boa tarde, Oscar, boa tarde. Sente do tráfego, dá presente condições de encurtar para a pista 17? Afirmo. Ok, na curta final, informo, temos um helicóptero saindo no momento aí da Enrimar, ok? Fique atento, reporte visual com tráfego, ele está em procedimento de decolagem, afastará e com proa norte em direção a Simões Filho. Puxa. São 3155, decolou 07, chame controle em 11935, uma boa tarde. 1935, boa tarde, 3155. Aeronave livre, reportar o táxi, voo 1097. Confirme, a aeronave que chamou, Whisky, Oscar Uniforme. 340, 3155. Whisky, Oscar Uniforme, está pronto para copo? Whisky Oscar Uniforme, autorizado Valença, decola da pista 17, corredor Axé, 1.000 pés, aciona 0113, frequência do controle 119.35. Tango de Bravo. Oscar Uniforme, cotejamento correto para acionamento e a que chame torre em 119.95, KNH1019. 193. Seu ativo. Controle o Papa Romeu Tami de Abravo. Prossiga. Seu controle, eu comprei o Tami de Abravo, controle. Tami de Abravo, prossiga. Positivo, decolou da Enrimar para norte. Vai seguir para cá a marcharia agora. Gente, também o Dia Bravo vai manter 500 pés. 500 pés, sente na área proibida, tá na sua escuta. Gente, também o Dia Bravo. Bravo. Trip 5446, reduza 1809. Reduzindo 180, 35446. Nothing. final da 197, o quilo nosso. Lundosca, livre pouso na 17, o vento 140, 10 nós, quilo Romeo. Livre pouso por quilo Romeo. Gol no 097, autorizado o táxi da ponte espera da pista 10 e a Pátio Índia no ponto espera Chumitoi 1118, decimal 95, sem negar 1019. Pátio Índia na espera 1895, gol 10097. Azul 6998, 10 2000 pés, está autorizado, ILS, reporte estabilizado. Confere, informe a pista que decola, o pátio que se encontra. 3000 pés, ajuste 1011. Desce para 3000, ajuste no 011, 354, 46. Juliette, Xtango ciente, 1 minuto para a cópia. Romeo Oscar Solo, 1-2, libera a direita, táxi livre até a companhia, uma boa tarde, Romeo Oscar. Papa Romeo Juliette, Ecotango, autorizado Curitiba, nível 400, decola da pista 17, saída Arbor, transição Elefa, segue conforme a rota do plano de voo, aciona 5537, frequência do controle 1199.35. Boa tarde, bom 097, espera do 10, pronto. No 097, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 140 graus, 1-19. Alinha decolar no 10, bom 097. Chama Recife, ano 251, no bom voo. 251, no bom, 3155. Localizador Campo Avista, azul 698. Azul 698, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. 35446, 10 2000 pés, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado ILS, acusaremos estabilizado 5446. Menos 98, boa tarde, gente do tráfego, continue a aproximação, informe checado, 140, 140, com 129, azul 6918. Continua a aproximação e pode baixar travado. Sempre. Aguardando pista livre. Sempre. Uno 097, decolou 15, chame controle em 119, decimal 35, 11935, Uno 097. É, 11935, obrigado, até a volta aí, um bom trabalho. Até a volta, boa noite. Controle Salvador, boa tarde, gol 1097, decola na escuta. Uno 097, contato radar, sobe, mantenha 360, saída Delta. GS para o 360, subida da El, voo 1097. Confirma a aeronave que chamou o sol? Mike Delta, papá confere agora de paracópia. Saída da El, lê da ponta posição bridge. 0 graus, 130 com 10 nós, uma dezena de nós. Copiado, grato. Isso é o Whisky Oscar Uniforme. Início o táxi, reporte na interseção papá para ingresso pista no 7, Whisky Oscar Uniforme. TRIP 546 está interceptando o visual com a pista. TRIP 546, a torre 1 no 895. Chamada a torre, obrigado. 546, boa noite. Bom pouso. Confirme a pista que decola o pátio que se encontra. Copia, Vitor McDelta. Autorizado São Paulo, nível 400, decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída da El, Leda após posição bridge. Autorizou 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5554, frequência do controle 119.35. Delta, cotejamento correto, para acionamento e táxi, chame torre 118.95, confirme o POB. Vitor McDelta, sim. 1-0, baixar e travado visual. Gente, continue na aproximação, informar pista livre, 120, 120 graus, com 1-2-9-5446 da trip. Continua a aproximação, 5446. Azul 6918, solo aos 18, livre pista à direita, chame solo em 1219 para instruções de táxi. Azul 6918. 219, solo 6918, muito obrigado. Quero o número 2 para a cópia. Solo, salvador, azul 6918, livre a pista na Eco, instruções para táxi. Azul 6918, siga a viatura Follow Me e reporte antes da Taxi Juliette. Sim, seguindo, reporte antes da Juliette, Azul 6918. Aqui é com o Oscar, informação em curso, papai, número 3 para cópia. Gente, Mike é com o Oscar. Voo no 620, copia? Copia, prossiga, 620. Voo no 620, autorizado Recife, nível 370, decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Caju. No Peruísque 58, aciona 5556, frequência do controle 119.35. 370, Recife, decola da 1-0, esquerda, Cuca, Caju. No Peruísque 58, transforma 5556, 219.35, voo no 620. Voo no 620, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chama não, obrigado. Star 3217, está pronto para a cópia? Pronto, prossiga 3217. Star 3217, autorizado com fins, nível 360, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda após posição bridge. Onde T7 é o Perzul 1-6, segue conforme o plano de voo. Aciona 5561, frequência do controle 119.35. Autorizado com 15, nível 360, primeiro aviador perdoou 1-0. Decoda 10, curva direita da El, Leda Bridge, transponder 5561, controle 119.35 para o 3217. 3217, somente confirmando, após posição bridge, interceta Upper Zulu 16. Afirma, após bridge, Upper Zulu 16, certo Tony, da 3217. Da 3217, cotejamento correto, chame para pushback da manhã. 3217. Salvador, o Xané 6314, posição 8, para pushback da manhã. O Xané 6314, coordenei com a equipe de solo, chame pronto para o ataque. Guará, 6314. Azul 6918, autorizado ingresso da Juliette para o portão 01. Ingresso da Juliette, portão 01, 6918 Brasil. Papá Romeu, Mike Eco Oscar, está pronto para a cópia? Mike Eco Oscar, autorizado Manati, 1000 pés, decola da pista 17, primeira curva direita, corredor Axé, aciona 0125, frequência do controle 119.35. Está Mídia Bravo. Mike Acosta, cotejamento correto, tem informação do PLB? Passando com a entrevistada encerrada, chama Aracaju 1203. 09. 35627, Aracaju 1203. 446, fica atento ao sinalizador e chame antes da taxa Juliette. Trip 5627, controle. Evita radar encerrado, Aracaju, no 203. Uno 097, Recife, Uno 251. Recife, 251, tem uma boa tarde. Charlie Alfa Tango, prossiga. Passarela 2231, informação em curso, papá, copia? Sim, no fim da papá, como se fica a autorização... Em condições de informar a radial distância de Salvador? Saída Momo, transição VATAP, aciona 5566, frequência do controle 119.35. Passarei 2231, autorizado barreira, passar no nível, né? Vai falar aqui, só 10, saída Momo, VATAP, 5566, 2196. Passarei 2231, cotejamento correto, já para pushback acionamento. 2231, Salvador, zona 620, pushback acionamento, 10. Gente, reporta Interlagos, o Charlie Alfa Tango. Gente. Salvador, Interlagos, Univac. No 136, bordo, autonomia de 2 horas, 3 horas e 5 minutos. Alterar a região. O Janelle 6314, autorizado táxi. Até através do portão 05, QNH 1019. Até através do portão 05, autorizado 6314, 1019. Só. 35446, autorizado ingresso na Juliette para o PAT 3. 3. Índia Bravo. 1620, em coordenação com a equipe de solo, chama pronto para o táxi. É pronto para o táxi, 1620. Salve Salvador, gol 1169, paciente de informação papá, solicita autorização Guarulhos. Gol 1169, papá confere, prepara da Elle da Bridge, aguarde para a cópia. Aguardo. 3.4, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1.0, via Pátio Índia. No ponto de espera, chame Torre 118, decimal 95. 3.2.3.5. Papa Romeu Tango de Bravo, cheque transponda, não recebo o modo Charlie. Azul 4118, papá, confere, é o número 2 para a cópia. Azul 1169, está pronto para a cópia? Pronto para a cópia, gol 1169. Gol 1169, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 1-0 com primeira curva direita. Saída da El Leda após posição bridge. Onde tem certo é o Pedro 1-0, SMAP direto ao Wake. Segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5574, frequência do controle 1119-35. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolando 1-0, primeira curva direita, saída da El Leda após direto bridge. Intercepta Upper Zulu 1-0, SMAP Awake. 5574 transponder, controle 1-1-9-3-5, gol 1-1-6-9. Gol 1-1-6-9, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Vai chamar, portão 1-1, gol 1-1-6-9. Salvador, o 73217, pronto, push no portão 04. Decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-9, o Xenés vai preso no 4. E minha linha decolar na pista 1-0, minha 3 no 4. Correto. 3-6 a bordo, Natal 3 horas e 5. Confirma a autonomia ou gol 1-6-2-0? 3 horas e 5. Gol 1-6-2-0, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio Índia. No ponto de espera, chame Torre 1-1-8-95, NH-1-0-1-1. 1-0-1-1, ajuste, livre táxi, via Pátio Índia, ponto de espera, 108-95, 1-6-2-0. Obrigado, boa tarde. Tá 3-6-1-7, após passagem... Tá 3217, após passagem da aeronave da Gol, a sua retaguarda, está autorizado o pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Após o gol, autorizado o pushback acionamento, é 2197. Tá, Interlagos, autorizado, vai manter a vertical da estrada do Coco, do cruzamento da 17, chama ao norte da torre, está autorizado. Direita, saída da El Leda após posição bridge, onde intercepta o Pedro 1-6. Segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5533, frequência do controle 1-1-9-35. Até a volta, mais que a costa, 119-35, na linha do trono. Azul 4118, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Sequência livre. Tá 3145, formação em curso papá, prepara da El Leda Bridge. Controle o Mike Ecoosca na linha litoral, agora passando 900 para 1000. Centralizado, descendo Manati 3000. Mike Ecoosca, 3000 pés, direto Manati. Grato, tripulação agradece. Mike Ecoosca até a volta. Vai manter a escuta do controle até a 20ª milha. Salvador, boa tarde, né? 63-14. Oxenó 6314, contato radar, sobe manteiga 340, sai da Momo. Não, 340, sai da Momo, 6314. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, chama a torre 1895. 1895, grato. Até o Pedro 1-0, SMAP direto Lustro, segue conforme a rota do plano de voo, aciona 5575, frequência do controle 1-1-9-35. Sinal da 10. Normativo, reporte amplia através norte da torre para cruzamento e prosseguir sobre descendo, você vai seguir literal, não é isso? Vou manter um sobrevoo no Salvador Trade Center, depois é graça para Salvador. No Salvador Trade Center e depois retorna, não é isso? Afirmativo. Sente, reporte no setor norte para cruzamento do campo, tchau, Alfa Tango. Ok, vai reportar norte da torre para cruzamento, Tango. Salvador, mano 620.0, pronto. 1620 está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 120 graus, comando 19, 1620. Dividendo, decolar, 10, 1620. O Índia Bell está com visão com o Tchalé Fatango, estamos aproximando pelo setor nordeste. Confirme? Está no visual do Tchalé Fatango, estamos aproximando pelo setor nordeste. Não consegui avistá-lo. Continue prosseguindo aqui para o través norte da torre. E a intenção é que o senhor cruze aqui a cauda da aeronave da Gol, que vai iniciar a corrida daqui a pouco. Ok, tá no visual da aeronave da Gol, foi autorizado cruzando a retaguarda. Ok, passando a retaguarda do tráfego, vai iniciar a corrida e prosseguindo para o litoral sul, tchau, Alfa Tango. Ok, tá no visual e já no norte da torre, Tango. Já tem o seu tráfego no visual, tô te avistando. Ok, graças. O 364 autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Desça para 2.000 pés, trip 5364. Para 2.000 pés, a poderia estabilizar o trip 5364. O Tchalé Fatango está autorizado a cruzar 1735 ou cruzar na vertical da torre? Cruzar 1735, já seguindo aí para o farol de Itapuã, Tchalé Fatango. Autorizado, 1735 também, graças. Aparece 2231, acolhendo com a equipe de sol, chamando para o táxi. 1620, decolou os 33, chame controle em 1-19-35. Controle 1935, muito obrigado, boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Caso que Luiz se mantenha 1.500 pés, você pode através de Tarite. Para o site 63217, 1.76 a bordo, 3 horas e 30 Guarulhos. 63217, confirme, 1.73 a bordo. Afirmam. 63217, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no 0, via táxi em Índia. No ponto de espera, chame Toei 1.18.95, QNH 1.0.1.1. 1.01, via Índia, 1.09, Brato, Guatemala, 3.07. Controle Salvador, boa tarde novamente, o Papa Romeu, Tchalé Fatango. Tchalé Fatango, prossiga. Farol de Itapuã, vai comprar do Salvador, 3 de Center, senhora. Depois regressa para Salvador. Ali, Alfa Tango, mantenha 500 pés, reporte visual com o campo. 500 pés, reportará visual com o campo, Tango. Passou Itapuã, está comprando 3 centros, ok?